Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Salão Nobre, ao nosso pequeno Salão Nobre desta grande junta de freguesia da grande Vila da Vou. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, a sua presença aqui, muito obrigado por ter vindo. Cumprimentar o meu executivo que está aqui presente. Cumprimentar o Dr. Rodrigues Gonçalves, que teve um papel fundamental no que se vai passar aqui hoje, no estudo e na procura dos antigos presidentes de junta. Um cumprimento muito especial a todos os ex-presidentes de junta da Vila da Voa aqui presentes, o Afonso, a Vanessa e o... Como é que é? Não. Só estava cá. Não, é dos presentes, é só o Afonso e a Vanessa. É. E tem, a Vanessa e o professor Afonso. E o. Não. E está o Miguel, está em representação do Sr. Enfermeiro José Carlos Martins Ferreira, que não pôde estar presente por motivos profissionais e disse-me então: Miguel está em sua representação também. Muito bem-vindo aqui. Cumprimentar também, muito especial, todos os familiares dos ex-presidentes de junta que infelizmente já não estão entre nós e que estão aqui presentes hoje em representação deles. Cumprimentar de uma forma muito carinhosa também e muito especial os ex-funcionários da junta aqui presentes. O Miguel está aqui hoje em dois papéis, como representante de um antigo presidente de junta e como ex-funcionário da junta. Cumprimentar a Lourdes, também, que é funcionária aqui da Junta. A cumprimentar a Ana, que está aqui também presente. Obrigado pela sua presença. Aqui neste dia de hoje. Cumprimentar o público em geral e a comunicação social. A ideia das fotografias surgiu porque quando eu tomei posse aqui há... Vai fazer 3 anos agora. Achei que realmente as pessoas... Um presidente de Junta, o papel de presidente de Junta aqui numa vila é um papel direto com os nossos fregueses e eles merecem ser recordados. E eu achava estranho, aqui em Avô não havia nenhum registro de antigos presidentes de junta e foi feito um estudo, aqui pelo Dr. Rodrigues Gonçalves, tive que lhe pedir ajuda porque havia uma falta aqui de documentos em relação à época e até às pessoas em si. E tive que pedir ajuda e conseguimos, felizmente, fazer com que agora possam ser recordados aqui na nossa junta de freguesia, na nossa sede. Há aqui, eu não vou falar em especial de nenhum presidente de junta, mas não posso deixar de referir o Sr. Aristides, que nos deixou este ano e que, para mim, será sempre uma referência como presidente de junta e será sempre o presidente de junta. Eu, quando falo em junta de freguesia da Voa, não consigo dissociar a junta de freguesia da Voa do Sr. Aristides. Por isso, o estou aqui a mencionar, porque ele tem que realmente ser mencionado aqui. Não quero também deixar de dizer, infelizmente, o Sr. Aristides, na altura, no último mandato, teve um problema de saúde, como eu conheci, e não queria também deixar aqui de referir o Antunes, que na altura teve mandatado com competências para assumir aqui a presidência da Junta, não foi eleito, mas fez aqui o papel de presidente de Junta durante ainda uns anos. Por isso, esta referência também aqui ao Antunes neste momento. O presidente de Junta é a pessoa que está na linha da frente em relação à freguesia. Somos nós que ouvimos os problemas e que somos confrontados pela população diariamente aqui e por isso é um papel que tem que ser de relevância e é fazermos aqui o interface com a Câmara Municipal que felizmente nos tem ajudado e somos talvez as pessoas que sofremos aqui assim também um bocado porque muitas vezes queremos resolver as situações, mas não está nas nossas mãos e não, sozinhos não conseguimos. Tivemos aqui presidentes de junta que passaram os maus bocados, temos a Vanessa com os fogos, o Zé Carlos com com a pandemia, são momentos, realmente devem ter sido momentos muito complicados, que eu não faço a mínima ideia como é que, pronto, são momentos difíceis e que passaram aqui um mau bocado, com toda a certeza. Presidente junta sozinho não é nada. Temos os nossos colaboradores. Eu, no meu caso, vou mencionar aqui o Carlos Rodrigues, um colaborador nosso que veste a camisola e que está no terreno. Obrigado, Carlos, pela tua dedicação também aqui à Junta de Freguesia. Tenho aqui que falar também noutra pessoa que acompanhou, pelo menos, os últimos 5 presidentes de junta aqui da freguesia, que é a Ana Neves. A Ana Neves é funcionária aqui da junta, é uma colaboradora exemplar. Realmente, eu acho que posso falar em meu nome e em nome de todos os ex-presidentes, é uma ajuda incrível. Tenho a certeza que sem ela as coisas poderiam não ser a mesma. E eu tenho, e faz 20 anos este ano de casa, não é? E eu não queria deixar de passar esta data sem assinalar aqui, e nós, Executivo da Junta de Freguesia, temos aqui uma lembrança para lhe oferecer, e eu pedi-lhe para vir aqui à frente, por favor, para lhe oferecer. Reconhecimento da Junta de Freguesia na passagem do 20º aniversário ao serviço de avô e dos avoenses. Avô, 22 de setembro de 2024. Pintada à mão por... A mãe de Jorge. Obrigada. Eu não me vou alongar mais, vou passar a palavra ao Dr. Rodrigues Gonçalves, que irá explicar o trabalho, um bocadinho de trabalho que teve para descobrir todos os antigos presidentes de junta, principalmente aqueles mesmo do início, e depois encerrará o Sr. Presidente da Câmara e no fim convido todos para um beberete que temos aqui montado na sala ao lado. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, cumprimento os presentes e começo por agradecer ao Sr. Presidente da Junta, o Manuel Pimentel, ter confiado em mim para fazer este levantamento. O levantamento este, mas antes disso eu queria dizer também, em complemento aquilo que foi dito, de facto, o Presidente da Junta é um representante muito importante nas freguesias, como aliás, o Presidente da Câmara e o Executivo da Junta são importantes para representar as populações. No caso concreto da Junta de Freguesia, nós sabemos que quando algo corre bem ninguém agradece, também não é para agradecer, porque eles estão cá para isso, mas quando algo corre mal, há sempre a procura do bode expiatório, o que é natural também. Porquê? Porque as pessoas depois têm que arranjar uma escapatória, como se viu ultimamente nos incêndios, em que se procura sempre o bode expiatório. Ora, o bode expiatório, no caso de uma freguesia, é o Presidente da Junta, que tem sempre as costas largas e tem sempre que resolver os problemas das pessoas. Portanto, isto em complemento daquilo que acabou de ser dito, ele não o disse e fez bem, mas eu tenho mais, atendendo até à minha idade, tenho mais, posso dizê-lo com propriedade, porque de facto nós próprios, cada um de nós, quando algo nos corre mal na vida, em vez de procurarmos por vezes as razões porque é que as coisas acontecem, procuramos o bode expiatório. E o bode expiatório, no caso da Junta de Freguesia, é o Presidente da Junta. Portanto, enaltecer este papel insubstituível do Presidente da Junta, e não só, e dos restantes membros, aqui no caso de avô, até quem aparece mais, com todo o respeito pelo Presidente, é o Carlos, que aparece mais, mas porque, se calhar, porque neste momento está mais liberto até para aparecer mais. Pronto, mas depois de fazer esta ressalva que me parece importante e que todos nós concordamos que é assim, que é que eu queria dizer mais? Queria dizer que o trabalho foi relativamente difícil. Foi relativamente difícil, uma razão muito simples, é que entre 1935 e 1956 desapareceram os livros da Junta de Freguesia, os livros de datas da Junta de Freguesia. Eu fiz tudo, mas tentei, pelo menos, junto dos anteriores, dos familiares dos anteriores presidentes de junta, para que tentassem procurar junto os papéis antigos, por lá estariam os livros, e de facto não apareceram. É sintomático que entre 1935 e 1956 haja livros, e é sintomático que entre 1956 e 1993 não haja livros. Mas, enfim, não vamos fazer nenhum juízo de valor sobre isto. O que é que eu vos queria dizer em relação ao que é que cada um dos presidentes de junta fez de mais importante? Mas, como disse, com esta ressalva sempre, é que entre 1956 e 93 há elementos, mas no período anterior não há. Portanto, eu vou falar sucintamente entre 1935 e 56. Em 1935 foi nomeado como o primeiro presidente da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia da Boa o Sr. Manuel Diniz Dias, portanto o primeiro que aparece ali, para quem não o conheceu, o conheci-o muito bem, claro que não o conheci em 1935, conheci-o um pouco mais tarde, mas eu diria que talvez, sem menosprezo por nenhum dos outros, o Sr. Manuel Diniz Dias era um fulano muito culto, muito interessado. Eu recordo que eu trabalhava numa oficina ali na Estrada de Pomares e ele um dia chegou lá com o Código Civil na mão. Na altura faziam parte da Junta o Sr. Manuel Diniz Dias, o Sr. Manuel de Santos Fonseca e o Sr. Manuel de Almeida Gonçalves, portanto o avô do Nano. Ele chegou lá e disse: "Oh Manuel, olha que nós temos que ir rever ali uma extrema, porque eu estive aqui a ver no Código Civil e aquilo que nós decidimos não está bem." Portanto, só para verem que um presidente de junta que começou as suas funções em 1935 interessou-se mesmo pela legislação e por saber as coisas e por não decidir de qualquer maneira. Portanto, o primeiro presidente da junta foi, de facto, o Sr. Manuel Diniz Dias. Depois, o que é que foi decidido de mais importante no mandato dele? Eu vou só referir as coisas mais importantes para não estar também a amassar-vos muito. A primeira grande medida foi o cemitério novo. Não sei se sabem com certeza que até 1930, mais ou menos nestas aldeias, hoje vila de província, as pessoas eram enterradas no adro da igreja. E como eram enterradas no adro da igreja, por orientações superiores, foi decidido, deliberado, melhor dito, que a partir de determinada altura as pessoas tinham que ser sepultadas, digamos assim, num local distante da população. Portanto, a primeira grande decisão, o primeiro grande trabalho que foi feito, a iniciativa, foi deste elenco, foi o cemitério novo. Portanto, desde 1930, que já não eram sepultadas pessoas no adro da igreja, mas a partir de 1936 passaram a ser definitivamente... Porquê? Porque as pessoas, como aliás, não sei se sabem, a revolta da Maria da Fonte, no século passado, deu-se exatamente porque as pessoas resistem. As pessoas são muito conservadoras, de uma maneira geral, e a revolta da Maria da Fonte teve por origem que as pessoas se negavam a deixarem de ser sepultadas nos adros das igrejas. E porquê? Porque as pessoas pensavam, como anteriormente eram sepultadas mesmo dentro da igreja, que iriam mais diretamente para o céu se fossem enterradas dentro da igreja ou no adro da igreja. E então resistiram a serem enterradas no cemitério. Portanto, isto, quem gosta de história como eu, estas coisas são curiosíssimas, saber porque é que as coisas acontecem. Pronto, então, nessa altura, foram então as pessoas obrigadas a passar, os familiares, claro, das pessoas que iam falecendo a serem enterradas no cemitério novo, ainda assim houve uma grande discussão para se fazer um mausoléu, porque as pessoas entendiam que só tinham direito a ir para o mausoléu as pessoas que eram mais que tinham, digamos assim, melhores posses. Portanto, como aliás anteriormente, há coisas curiosas, havia pessoas que nem sequer tinham o direito a serem enterradas no adro da igreja, mas nos acessos ao adro da igreja. Da mesma forma, quando apareceu o cemitério novo, havia pessoas que... havia quem entendesse que algumas das pessoas não tinham direito a ir para o mausoléu que lá está ainda hoje. Pronto, a seguir foi também autorizada a montagem do posto público, aqui em Agosto, posto de Correios, que anteriormente não havia. Mais adiante, foi nomeada, já em 1938, portanto eu já saltei aqui 3 anos, em 1938 foi feita uma reunião da Junta de Freguesia para ser nomeada uma comissão a fim de tratar de assuntos com a Administração Geral de Correios, relativamente ao posto de Correios de Avô, porque se entendia que a sede dos Correios devia ser em Avô e não em Galize. Como se lembram, numa primeira fase, Galize que era o centro telefónico de toda esta região. E também esta comissão tinha por objetivo a construção de um cureto na Ilha do Picoto. Eu atrevo-me aqui a referir só meia dúzia de pessoas que eles consideravam aqui as pessoas mais categorizadas da vila, só para perceberem a diferença para hoje. Obviamente que isto tem a ver com a desertificação do interior, mas não vou por aí. Mas só para verem o número de pessoas, digamos assim, com alguma formação e com posses também. E esta reunião de junta teve a presença dos seguintes senhores. Dr. Pedro de Menezes Parreira, que vivia lá em cima, no alto do Oteiro da Cruz, e foi uma das pessoas que esteve por trás da implantação da monarquia de Avô. Portanto, era uma pessoa, digamos assim, para com a linguagem de hoje, muito conservadora. Portanto, foi uma das pessoas que, em 1911, reimplantou a monarquia de Avô, como sabem, e que depois teve que vir cá um conjunto de tropa de Coimbra para derrubar a monarquia de Avô, porque era há distinto, porque a República tinha sido implantada. Curiosamente, os cabecilhas dessa revolução fugiram todos e foi presa a maior parte do povo. Mas, enfim, isto são coisas curiosas para quem gosta destas coisas. Depois, o Sr. José Rodrigues Gouveia Silva, que era o dono de todo este palácio que há aqui do lado direito, o Sr. Diamantino da Fonseca, que era o bisavô do Manuel Pimentel, Tomás Brás Garcia de Mascarenhas, portanto, um dos sucessores de Brás Garcia de Mascarenhas, Manuel Francisco Gouveia, grande maestro da Filarmónica de Avô, José Jerónimo, que era o dono ali da Pensão Jerónimo, eu não vou, João Soares da Albergaria também, Pedro Pinto de Oliveira, Elísio Garcia Mascarenhas, padre, na altura havia cá dois padres, padre António Fernandes Jorge, padre José Fernandes Ribeiro e por aí fora. Portanto, não vou referir muito mais o nome destas pessoas, digamos, consideradas em Avô. Mais tarde, portanto, eu já dei aqui um salto, 35 a 39, mais tarde, em 41, foi também decidido por essa Junta de Freguesia oficiar ao Sr. Ministro da Educação Nacional a pedir-lhe que seja posta a concurso a escola do sexo feminino desta vila, portanto, não havia. Continuando a Junta com o Sr. Manuel Diniz Dias como presidente. Um pouco mais tarde, efetuou-se nova reunião para decidir onde é que seria instalada a estação telefónica postal e que ficou instalada ali naquele local onde hoje é o supermercado Ofélia, que era do Sr. Manuel, aquele edifício era do Sr. Manuel dos Santos Fonseca. Algumas das pessoas que estão aqui mais velhas, as da Maria Zé, do São Bento, lembram-se ainda muito bem de todas estas coisas. Mais tarde, agora em 5 de novembro de 1941, na sala das sessões onde veio o cidadão José da Costa Marques, lembram-se que o Sr. José Agostinho, delegado, foi depois regidor, compareceram pessoalmente os cidadãos Diamantino da Fonseca, João Soares da Albergaria e José Jerónimo. Na eleição realizada no dia 19 de outubro, foram eleitos vogais efetivos da junta desta freguesia para o quadriênio 42 a 45. Portanto, estes senhores, Diamantino da Fonseca, João Soares da Albergaria e José Jerónimo. Portanto, o segundo Sr. Diamantino da Fonseca, que eu ainda conheci já com 90 e tal anos, como eu disse há pouco, era o bisavô do Manuel Pimentel, e que é uma figura notável também, devo, que não sei, para aqueles que não sabem, teve um grande estabelecimento comercial numa das ruas principais de São Paulo, no Brasil, e que, digamos assim, num dos seus regressos à rua, comprou toda aquela zona, toda aquela encosta alcantilada onde hoje está instalado ali o hotel do Manuel Pimentel. Portanto, tudo era uma figura muito importante. Portanto, em síntese, entre 35 e 41, os elementos da Junta, Manuel Luís Dias, Manuel de Santos Fonseca, Manuel de Almeida Gonçalves. Depois iniciou o Sr. Diamantino da Fonseca, que pouco tempo exerceu, exatamente por isso que eu acabei de dizer há pouco, porque ele logo depois pediu para se ausentar para os Açores e para o Brasil, portanto esteve apenas um ano e pouco como Presidente da Junta. Ainda assim, nessa altura, a obra mais importante que eu encontrei deste período foi o calçamento da calçada, passo o pleonasmo, que vai do Adro à Vila Pouca da Beira. Portanto, toda aquela calçada foi arranjada, calcetada nessa altura. Sucedeu-lhe ao Sr. Diamantino da Fonseca, porque, como disse, ele pediu logo escusa um ano e pouco a seguir. Sucedeu-lhe também transitoriamente o Sr. José Jerónimo, que aparece ali em terceiro lugar, como também eu disse há pouco, era o dono aqui desta pensão, e que era o dono aqui desta pensão atrás de nós, e que foi um dos grandes, grandes comerciantes da avó. Eu recordo-me que nos anos 60 vinham dezenas, centenas de pessoas de toda a Serra do Açor a pé aqui fazer compras, porque o comércio dele tinha tudo, como na altura era hábito, portanto não tinha especialização, mas tinha de tudo, desde alfaias agrícolas, mercearias, por aí fora. Portanto, sucedeu-lhe o Sr. José Jerónimo, que só também, mas aqui já foi por uma razão diferente, por uma razão, digamos, de dissensão, de zanga, passado pouco tempo, deixou de exercer a função de Presidente da Junta. Entretanto, entra em cena como benemérito da avó, e não consta ali como Presidente da Junta, mas vale a pena eu referir-lhe, embora não esteja aqui nenhum familiar, o senhor Serafim Bernardes, que foi talvez um dos grandes beneméritos da avó. O maior, na minha opinião. O Serafim Bernardes foi uma figura valiosíssima da avó. Enfim, eu ia dizer, foi pena que os herdeiros, por razões até de saúde e outras, não conseguiram seguir as pisadas dele, mas isso. Nessa altura foi o relógio novo que está na igreja, foi oferecido por ele. Portanto, o relógio que ainda hoje está na igreja foi oferecido pelo Sr. Serafim Bernardes em 1943. Portanto, no mandato do Sr. José Jerónimo. Na altura houve uma circunstância pouco agradável, que foi também, se calhar, motivo de zanga nesta altura, foi o facto do terreno onde se realizava o mercado, portanto, aquele terreno em volta da igreja, ter sido disputado entre a hierarquia da igreja e os poderes públicos, a Câmara Municipal e a Junta. Obviamente que a igreja acabou por perder. Obviamente, não é tão obviamente, é porque se calhar o tribunal assim o decidiu. Mas só para terem uma ideia do que é que aconteceu neste período. Em 1944, entra para vogal o Sr. Raul Marques de Jesus, que também alguns dos que estão aqui ainda se lembram, exatamente em substituição do Sr. Diamantino da Fonseca, uma vez que tinha subido a presidente o Sr. José Jerónimo. Bom, então eu vou avançar um pouco mais. Logo a seguir, no início de 1944, começa a exercer funções o Sr. João Soares da Albergaria, portanto o quarto que aparece ali, João Soares da Albergaria, o Sr. José Jerónimo e o Sr. Raul Marques de Jesus. Portanto, o Sr. José Jerónimo mantém-se como secretário, o Sr. Marcos de Jesus, como tesoureiro. O que é que se fez de mais importante em Avor neste período? Não sei se sabem, há umas fotografias antigas que demonstram isso. Ali a seguir à ponte sobre o Rio Alva, aquela ponte de cima, havia uma curva pronunciada para a direita e depois outra curva para a esquerda. Nessa altura foi decidido pela Junta de Freguesia comprar os terrenos à família do Sr. Otto Barros, aqueles terrenos para endireitar ali a estrada, e foi a principal obra que se fez nessa altura, foi todo aquele muro do Adro. O Adro avançou, avançou, e em vez de haver aquela curva em direção à casa onde morou o Sr. Professor Jerónimo, a estrada passou a ficar ali, portanto, muito mais direita. Foi a principal obra, foi uma obra importantíssima e que, inclusive, levou o adjudicatário à falência, e o Sr. Manuel Dinis Dias Júnior teve depois que pegar na obra para a continuar, porque a pessoa que tinha adjudicado a obra acabou por ser presa e a obra teve que continuar. Não. Pronto, digamos que a partir de 44, 45, manteve-se esta Junta de Freguesia, João Soares da Albergaria. O Sr. Manuel Dinis Dias passa a secretário, portanto, além de ser uma pessoa com muitos conhecimentos, era também humilde, portanto, assim que aceitou ser secretário no mandato seguinte. E ficou também o Sr. Raul Marques de Jesus como tesoureiro. 1946, mantém-se o Sr. João Soares da Albergaria. Aliás, manteve-se até 1954. Obras mais importantes deste período. Foi resolvido o problema com o terreno em volta da igreja, como eu disse há pouco. A igreja dizia que era deles, a junta dizia que era dela. Depois houve uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Engenheiro Brasílio Martins da Fonseca, que era filho do Sr. Imaquim da Fonseca, portanto era o avô do Manuel Pimentel, o Sr. Manuel Dias de Júnior, e por aí fora, Tomás Vaz Garcia de Mascarenhas, e por aí fora, que resolveu, digamos assim, este diferendo, e ficaram também de fazer as demarches para eletrificar o concelho. Portanto, isto em 1947. Em 1948, o concelho é, de facto, eletrificado. A eletrificação deve-se ter dado por volta de fim de 1947 e início de 1948, porque não aparece. Aparecem nomeadas as pessoas para preparar a eletrificação, ou para, pelo menos, a reivindicarem aos poderes públicos, e depois aparece o enaltecimento pela forma como decorreu a inauguração. Falta o dia, enfim, mas também não é capaz de não ser assim tão importante. Eu vou nomear aqui também, muito rapidamente, o nome das pessoas que contribuíram com postes para a eletrificação da vila. Tomás Brás Garcia de Mascarenhas, Luís Pinheiro, Manuel Dias Dias, António Dini Simões, Luciano Albino Gonçalves, que ainda era família aqui do Afonso Gonçalves, Manuel Augusto Figueira, também um grande maestro da Filarmónica, Arnaldo Pinto de Oliveira, Manuel Xavier Tavares e por aí fora. E as irmãs Mesquita. Eu não posso, como calculam, não posso esgotar aqui os conhecimentos que tenho da Vila da Rua. Eu aconselho, quem quiser, compre este livro. Eu também posso oferecer a quem não tiver dinheiro para adquirir aqui na Junta de Freguesia, onde tudo isto aparece. E depois há um outro anterior que é capaz de não ter tanta importância. Aliás, eu já me predispus aqui para o Manuel Pimentel, que se estiverem interessados, fazermos aqui aquilo que lhe quiserem chamar, uma conferência ou o que quiserem sobre a história da Avor, que eu creio que é capaz de haver algumas pessoas interessadas em saber destes problemas. Pronto, então, passando aqui um pouco adiante, a eletrificação foi em junho de 48, foi nomeada à comissão para proceder às festas da inauguração, e logo a seguir os agradecimentos pela maneira como as festas foram organizadas em 18 de julho de 48. Portanto, continuou o Sr. João Soares da Albergaria, como Presidente da Junta até 54. Em 1950, portanto já estou aqui muito próximo do fim, o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Junta visitaram-se com o Sr. Dr. Vasco de Campos, que era deputado à nação, digníssimo deputado da nação, a fim de se ver se interessa, se se interessava perante o Ministro das Obras Públicas, a fim de ser comparticipado o projeto das obras do arranjo do Adro. Porquê? Porque o arranjo do Adro, como eu disse há pouco, como houve problemas com o construtor, ficou uma dívida muito grande por pagar. Ainda em 1950, foi pedida de novo mais uma rede telefónica para Avô, porque, por razões de ordem técnica, ela tinha ficado subordinada à Estação de Galiza e não estava a funcionar muito bem. Portanto, quem hoje tem telemóveis pode comparar com aquele tempo de 1950, que não foi assim há 500 anos, mas foi há muito pouco tempo. Por aí fora, em 1950 foi de novo eleito o Sr. João Soares de Albergaria, o Sr. Manuel Dinis Dias e, neste caso, o Sr. Manuel Almeida Gonçalves, é mais uma referência da Avô, que não tem sido Presidente de Junta, se calhar merecia também. Merece, que eu pelo menos faço já aqui uma referência, porque foi sempre um grande segundo plano, se quiser. Não só na Junta de Freguesia, mas também na Filarmónica da Avô. E não só, foi sempre um homem muito disposto a trabalhar por Avô. Saiu nessa altura o Sr. Raul Marques de Jesus, entrou o Sr. Manuel de Almeida Gonçalves. Em 1950 ainda, mais uma vez aparece o Sr. Serafim Bernardes como grande contribuidor para a Vila da Avô. Foi comprado um terreno e uma casa que havia no Adro, não sei se têm ideia, mas do lado esquerdo do Adro, onde hoje está um cruzeiro, do lado esquerdo havia ali umas casas e foram na altura compradas ao Sr. José Alves Pais, se não me engano, para alargar toda aquela zona à frente da igreja. Eu estou quase a acabar, porque, como disse há pouco, só vou falar até 1956, período em que acabaram, porque não aparecem os livros seguintes. Claro que voltam a reaparecer mais tarde, mas eu não vou falar nessa parte, porque são obras que a maior parte de vocês conhecem. Em 1951 até 54 permaneceu o Sr. João Soares da Albergaria. Não há assim grande coisa a referir. Foi a altura em que o Sr. Manuel Dinis Dias Júnior tomou conta das obras, porque, como eu disse há pouco, estavam paradas. Em 1953, curioso, foi proposto que nesta vila se fundasse um museu regional a instalar no edifício dos antigos passos do concelho, onde seria aquele lá. Foi nomeado diretor o Sr. Dr. Vasco de Campos e conservador o Sr. Tomás Braz Garcia de Mascarenhas. É uma coisa que nunca avançou e que, se calhar, um dia destes, a Junta de Freguesia, esta ou uma das próximas, pode meter mãos à obra, porque o Sr. Professor... O Sr. Professor Sanches Pinto também tinha este sonho. Em 1953 foi prestada uma grande homenagem ao Oliveira Salazar pelos 50 anos de governo, mas enfim, eu não diria que isto foi, mas foi o que foi, não interessa. Em 1953, o Sr. Dr. Barros Amaral foi indemnizado pela perca do tal terreno que eu referi há bocado. Em 1954 foi o último ano do exercício de funções do Sr. João Soares da Albergaria. Não sei se saberão, a maior parte das pessoas saberão, que o Sr. João Soares da Albergaria foi o dono desta grande casa que está agora aqui em ruínas, logo a seguir a este prédio. Agora, em 1954... toma posse o Sr. Tomás Brás Garcia de Mascarenhas, portanto, que é o 1, 2, 3, 4, 5º, é o que está ali em quinto lugar. Ficou como secretário o Sr. Jerónimo Sanches Pinto, o professor Jerónimo, e como tesoureiro o Sr. Manuel de Santos Fonseca. Recordam-se que o Sr. Manuel de Santos Fonseca também já tinha participado da Junta em 1935 e foi nas instalações dele que foi instalada a estação telefónica. em 55, portanto, a Junta Tomás Braga Cia de Mascarenhas como presidente foi deliberado que, portanto, a utilização deste edifício aqui ao lado com a ajuda da Câmara, porque o edifício estava em ruínas e foi, na altura foi esta Junta de Freguesia conseguiu junto à Câmara que fosse recuperado o edifício. A propósito, parece que já é preciso também recuperar as janelas porque entra lá a umidade, mas isso já não é comigo, eu já não sou autarca, já fui e já mas deixo o recado, pode ser que alguém ouça. Portanto, nessa altura foi ocupado então este edifício pela Junta de Freguesia e os salões do resto de chão continuaram arrendados à Filarmónica local e a outra parte foi onde funcionou a garagem do táxi em Rô, que os que são mais velhos lembram-se disso. Em 1955 foi pedido, foi oficiado ao Presidente da Câmara para que os lugares da Moura e do Balado não passassem para o Conselho de Arganil, houve uma reorganização administrativa e a Moura e o Balado, não sei se sabem, mas a Moura e o Balado pertenceu durante séculos à Rô. Aliás, este livro consta exatamente a estatística dos batizados, dos casamentos e dos óbitos de Moura e do Valado que pertenciam à freguesia da Boa. Assim como em 1855, é curioso, a Boa deixou de ser concelho e ficou integrado no Conselho de Oliveira do Hospital, também em 1955 a Moura e o Valado deixaram de pertencer à paróquia de Avô. Continuou como Presidente da Câmara Tomás Braga Garcia de Mascarenhas, Jerónimo Sanches Pinto, Manuel dos Santos Fonseca. Em 27 de junho de 1956 acaba o livro data, com esta data, e eu não tenho assim muito mais a dizer sobre isto, porque a partir de do momento em que volta a haver atas, foi bastante mais tarde, foi a partir de 29 de dezembro de 1993, com o Sr. Fernando Almeida Gonçalves, eu não me debrucei muito sobre este período, mas sempre por uma razão muito simples, porque, para já, maçávamos continuar aqui com este relambório, digamos assim, e por outro lado também, porque estas obras mais recentes ainda estão na memória de quase todos. Como estão na memória de quase todos, nomeadamente a parte do fornecimento de água às populações, perdão, dos esgotos e por aí fora. Portanto, isto já foi feito na década de 80, mas ainda está na vossa memória. Só para acabar, eu ia referir aqui só duas coisitas. A primeira, a sucessão dos presidentes de junta, como eu disse, Manuel Diniz Dias, Diamantina Fonseca, José Jerónimo, João Soares da Albergaria, Tomás Braz Garcia de Mascarenhas. Em 1960, isto já não consta dos livros, porque não os temos, tive que pedir ajuda à Câmara Municipal, que me facultou essa informação. Entre 1960 e 1967, foi de novo o Sr. Manuel Diniz Dias, Presidente da Junta, e aquela história que eu há bocadinho vos contei, não foi, obviamente, 1935, porque eu ainda cá não estava, mas foi deste período, entre 60 e 67, foi o período em que eu vivia em Avô. Portanto, foi de novo o Sr. Manuel Diniz Dias, Presidente da Junta. Depois entrou o Sr. Aristides Gonçalves da Costa, entre 1968 e 1977, por isso é que depois aparece ali logo 3 e 3, 6, em sexto lugar. Durante, ora, 68 a 77, portanto, durante 10 anos. Depois o Sr. José de Almeida fez dois mandatos, 1978-1985. O Sr. José de Almeida, como saberão alguns, foi retornado de Moçambique, se não me engano. Moçambique. E foi presidente de junta durante dois mandatos também. Depois o Sr. Fernando Almeida Gonçalves foi presidente de junta durante dois mandatos também, 86-1993. Depois o Dr. António Afonso Pinheiro Gonçalves foi presidente da junta entre 1994-1997. vou dizer bem, o Sr. Aristides Gonçalves da Costa voltou a ser Presidente da Junta entre 1998 e 2012. E depois o Sr. Engenheiro António Afonso Jorge foi Presidente de Junta durante um ano e meio. A Vanessa Raquel Pinheiro Gonçalves foi Presidente de Junta durante 3 anos e meio. E depois o Sr. José Carlos Martins Ferreira foi Presidente de Junta durante um mandato. Por anos em que as pessoas foram Presidentes de Junta, houve vários Presidentes de Junta. Primeiro, o Sr. Cícero Gonçalves da Costa foi durante 24 anos, tanto entre 68 e 77 e entre 98 e 2012. Portanto, 24 anos. O Sr. Manuel Dinas Dias, em termos de anos, foi durante 15 anos. Portanto, vem logo a seguir ao Sr. Aristides Gonçalves da Costa. Isto desde 1935 para cá. Porque, como eu há um bocadinho referi, até 1935 não havia esta figura dos Presidentes de Junta. Até 1911, quem fazia essas funções era a Junta da Paróquia, portanto estava tudo concentrado na Igreja, que era o registro de nascimento. Aliás, este livro tem uma estatística curiosa, todos os nascimentos, desde 1540 e tal, a altura em que passou a ser obrigatório o registro dos nascimentos, casamentos e óbitos. Mas dizia eu que, a partir de 1935, foi instituída, digamos, a figura do Presidente Justo, o Sr. João Soares da Albergaria, durante 10 anos, o Sr. José de Almeida, 8 anos, o Sr. Fernando Almeida Gonçalves, 8 anos, o Sr. Tomás Brás Garcia de Mascarenhas, 5 anos, o Sr. Dr. António Afonso Pinheiro Gonçalves, 4 anos, o Sr. Carlos Martins Ferreira, 4 anos, Vanessa, 4 anos, 3 anos e meio, o Sr. Engenheiro António Afonso Jorge, 1 ano e meio, o Sr. Diamantino da Fonseca, 1 ano e meio, e o Sr. José Jerónimo, durante 1 ano. Eu não resisto só para deixar esta nota, porque aqui há tempos ouvi falar em a fixação de nomes de ruas de presidentes de junta. Eu gostava, e enfim gostava, não é uma questão de gosto, é porque é justo que se respeite esta hierarquia. Porque estar. O Sr. Manuel Dinas Dias teve 15 anos como presidente de junta, o Sr. João Soares Albergaria 10 anos, por aí fora. Portanto, instituir-se nomes de ruas, em minha opinião, parece-me mais correto, mas isto não me meto nisso, que sejam, pelo menos, respeitada este número de anos em que as pessoas estiveram ao dispor da comunidade. Não, obviamente, o Sr. Aristides Gonçalves da Costa está para além de todos estes números, porque esteve durante 24 anos, e só depois vêm estes senhores que eu referi agora. Pronto, eu ficava-me por aqui, mais uma vez agradeço ter confiado em mim, mas não resisto a aconselhar este livro e o anterior, mas mais este, porque é mais recente, e estou ao dispor da Junta de Freguesia para eventualmente aqui falarmos mais ao pormenor, nomeadamente do período que antecede este, que é o período de 1850 a 1890, que foi um período interessantíssimo da história da Vila da Boa, nomeadamente para se saber como é que as pessoas viviam aqui. Havia três classes muito, muito vincadas: as casas senhoriais, os profissionais do ofício e as pessoas que trabalhavam, digamos, os antigos servos da gleba, e era importantíssimo, para além de outras curiosidades que eram também muito importantes para as pessoas de hoje saberem. Mas, enfim, isso deixo à consideração. Mas, pronto, estou a dispor para, posteriormente, falarmos em pormenor de outros períodos. Acabei aqui. Disse. Obrigado. Obrigado. Obrigado a Dr. Rodrigues Gonçalves por a sua participação aqui neste momento e por a explicação, estas boas explicações que teve. Cumprimento também agora a professora Graça, que chegou. Obrigado também por estar presente. Seja muito bem-vindo aqui à Vila da Boa. Passo agora então para encerrar ao Sr. Presidente da Câmara e passo-lhe a palavra. Depois desta são anos e anos aqui, e foi uma longa alocução, porque tratou de várias décadas. Bem, mas antes do comentário, ou depois do comentário, cumprimentar-vos a todos, na pessoa do Sr. Presidente da Junta, do Manuel Pimentel, cumprimentar naturalmente o Dr. Rodrigues Gonçalves, que aqui foi convidado para fazer não assim tão longa a locução sobre cada um dos períodos, nomeadamente este período de 1956 até 1935 a 56. Cumprimentar naturalmente os membros da Assembleia de Freguesia, neste caso o Sr. Carlos Rodrigues e a Dona Maria José. Cumprimentar os membros do Executivo, a Comunicação Social, todos os familiares e amigos dos senhores presidentes de junta hoje aqui homenageados. A cumprimentar naturalmente os funcionários da Junta de Freguesia de Avô, em especial na pessoa, todos os funcionários, aqueles que já foram e aqueles que ainda são, e particularmente a Ana Neves, também associando-me à bonita homenagem que fizeram aqui, 20 anos ao serviço de uma organização, de uma entidade de serviço público, merecem ser enaltecidos, e foi aqui um momento interessante de reconhecimento desse trabalho de serviço público. Cumprimentar todos os representantes das instituições de Avô que aqui estão presentes. Eu vejo ali o Sr. Carlos Conceição, a representação das Princesas do Alva. Disse bem, Princesas do Alva. Tem que ter muito cuidado para não falhar e tal. Sr. Carlos Conceição, Princesas. É sempre bom. Isso é um príncipe. Cumprimentar naturalmente todos os avoenses presentes, com respeito e consideração, e naturalmente a comunicação social. Naturalmente cumprimentar a minha colega de executivo, a professora Graça Silva, por estarmos aqui. Já que temos vindo aqui muitas vezes, hoje estamos aqui novamente. Já cumprimentei o executivo? Já. É aquela coisa dos cumprimentos. Temos vindo aqui por várias razões, hoje estamos aqui por uma razão especial e veremos cá mais vezes. Por razões da melhoria da qualidade de vida, da melhoria das condições de vida, dos cidadãos da Vila de Avô, todos os avoenses, mas também por razões de cultura, por razões de recreio, por razões de bem-estar para a comunidade de Avô. Eu quero começar por dizer que esteve muito bem a Junta de Freguesia e particularmente o Presidente Manuel Pimentel e o seu Executivo por hoje com esta iniciativa. Pode ser singela, no ato, colocar um conjunto de fotografias de presidentes de junta de dois períodos distintos, e já lá vou a essa nota. É um ato singelo colocar ali aquelas fotografias todas, mas também revela um traço distintivo. Respeito pela história de Avô, dignificar e elevar o serviço público prestado por estes cidadãos ao serviço da comunidade de Avô e dos avoenses ao longo dos tempos. E acho que é um ato de dignificação da função de servidor público, neste caso presidente de junta de freguesia ou membro de um executivo ou de um órgão como é a Assembleia de Freguesia. Neste caso entendeu-se dignificar, valorizar, elevar, dignificar. Este é um ato de elevação, claramente distintivo da função de autarca de proximidade. Da autarca de proximidade, aqueles que, como aqui foi dito, estão na linha da frente, estão sempre em primeiro contacto com as populações. É com estes cidadãos que as pessoas fazem o primeiro contacto, fazem os primeiros reparos, as primeiras reivindicações, os primeiros alertas, e depois, à luz das circunstâncias, do tempo e das disponibilidades financeiras e outras, de influência, se resolvem os problemas. Eu quero aqui deixar uma nota de reconhecimento público a todos aqueles que, ao longo do tempo, dão a cara precisamente por serem esta primeira plataforma de ouvir o cidadão e resolver os problemas do cidadão. E, porque me esqueci, cumprimentar dois presidentes de junta, ex-presidentes de junta que aqui estão presentes, neste caso o professor Afonso Gonçalves e a Vanessa Fernandes, que está também, estava entre nós, não sei agora, deixei de ver. Teve que sair. Mas também, porque me esqueci, porque são dois presidentes de junta aqui presentes. E dar agora algumas notas daquilo que ouvi da locução do Dr. Rodrigues Gonçalves. Há aqui claramente dois momentos distintivos. Há um momento em que, como repararam, passavam os executivos, as pessoas empenhavam-se, faziam o seu trabalho, mas as obras passavam de executivo para executivo. Eram outros tempos e hoje vivemos um tempo diferente. O tempo em que são as vantagens da autonomia do poder local, que permite ter autonomia de decisão e, importante, autonomia de decisão associada à autonomia financeira, ou seja, a capacidade financeira que as juntas de freguesia têm hoje para, primeiro, poderem tomar as suas decisões e fazerem os seus investimentos, segundo, terem a capacidade de, junto da Câmara Municipal, gerarem a sua influência, criarem os seus pontos de diálogo e de cooperação para fazer o bem pela população, para resolver os problemas da população. E há claramente aqui um tempo em que, de facto, verificámos que o tempo corria lento, as pessoas mobilizavam a sua influência, mas as obras passavam de executivo para executivo, uns compravam o terreno, os outros faziam o muro, depois a obra parava em função das circunstâncias, e vivemos um tempo novo. O tempo e no período que assinalamos, e em 2026 vamos assinalar 50 anos do poder local democrático, de facto, foram dadas às freguesias essa autonomia. Primeiro, reparem, as pessoas eram nomeadas e depois passaram a ser eleitas. E depois há outra virtude, é para além de serem eleitas, as juntas de freguesia começam a ter a tal vantagem da autonomia de decisão e da autonomia financeira resultante de terem a capacidade financeira. A todas estas pessoas, como diz, eu quero agradecer. E quero agradecer o seu trabalho em prol da Vila de Avô, que é uma importante vila pela sua história, pelo seu património e pela marca distintiva que tem no concelho e também em toda esta região do Alva. De facto, Avô é claramente uma vila marcante nesta região do Val do Alva, nesta região da Serra do Açor. E não deixa de ser curioso o grau de influência. Disputou-se um posto de telecomunicações. Como as coisas mudam. E, de facto, se passou a ter posto de telecomunicações aqui em Avô, é porque, de facto, Avô tinha influência e era claramente aqui, como eu ouvi muitas vezes em vários momentos e em vários momentos históricos relatados, era aqui uma importante plataforma de acesso a toda esta vasta região da Serra do Açor. Portanto, isto dá conta da relevância e da importância que Avô tinha na região sul do concelho, no Val do Alva e como acesso à Serra do Açor. Depois também queria dar aqui algumas notas em jeito de lembrança, que são as minhas vivências e também é uma forma de eu participar ativamente nesta sentida homenagem a todos estes servidores da causa pública através da Junta de Freguesia de Avô. Há aqui um conjunto de pessoas, por circunstâncias históricas e de idade, naturalmente eu não convivi, que são a maioria daqueles cidadãos, ilustres cidadãos, que foram presidentes da Junta de Avô, mas há aqui um conjunto de outros cidadãos com os quais pude conviver. Tenho lembrança do professor Afonso Gonçalves, como presidente da Junta, não eu como autarca, mas como cidadão, E lembro-me perfeitamente da sua condição de autarca. E também eu queria aqui enaltecer o tempo que esteve à frente da Junta de Freguesia. Creio que nos anos 90 do século passado. Sim, de 94 a 97. Antes, como secretário do Sr. Fernando Almeida, no primeiro mandato anterior. Sim, mas lembro-me das pessoas que conheço. Depois, naturalmente, um homem com quem convivi muitos anos, o Sr. Aristides Gonçalves, que já tive a oportunidade recentemente de dar palavras públicas de reconhecimento, a um homem que, assumidamente, claramente, por todos reconhecidos, marcou a vida social, a vida associativa e também o desenvolvimento da Vila de Avô. O Sr. Aristides Gonçalves deixou marca, e devo dizê-lo, é ao abono da mais elementar justiça, deixou uma marca perene, uma marca permanente em Avô. Antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Pela sua ligação ao movimento associativo, pela sua ligação à criação de uma IPSS e de todas as valências dessa mesma IPSS, pela sua ligação a todas as instituições da Vila de Avô e também, naturalmente, pela sua condição de homem público, de homem político, seja na Junta de Freguesia de Avô, seja também como autarca na Câmara Municipal. E como Presidente da Câmara eleito, tenho que aqui também, naturalmente, render homenagem. Foram muitos os anos de trabalho e os resultados é trabalho com resultados à vista que é trabalho com resultados à vista e que o povo de Avô se pode orgulhar, que a Vila de Avô se pode orgulhar. Naturalmente que é uma figura marcante da história de Avô e que, a seu tempo, toda a comunidade saberá deixar de forma indelével, de forma marcante, na Vila de Avô, esse mesmo reconhecimento. Depois, há aqui outras pessoas que, fruto das circunstâncias, já aqui falei do Dr. Afonso Gonçalves, falei aqui do Sr. Aristides Gonçalves, que ainda eu não tinha qualquer veleidade de ser autarca, já com ele trabalhava como técnico e ele presidente da IPSS de Avô, mas depois há outras pessoas que, fruto da circunstância de ser na altura vereador e posteriormente presidente da Câmara, também quero deixar aqui uma nota. Quero deixar aqui uma nota, porque houve uma altura, por exemplo, em que infelizmente o Sr. Aristides Gonçalves, vitimado pela doença, foi assumida a Junta de Freguesia pelo António Antunes, e deixar aqui uma palavra, não tendo ele sido Presidente da Junta, foi um homem que assumiu as responsabilidades e, com uma postura de diálogo, com uma postura de cooperação, cumpriu com a missão, sendo leal à sua freguesia, leal ao seu Executivo e ao seu Presidente. Antunes, fomos colegas de escola e de liceu, como se dizia na altura, já ainda que fosse na altura escola secundária, mas ainda chamamos liceu. Deste o teu melhor pela tua terra e queria-te deixar aqui este público reconhecimento. Acho que é justo fazer. Depois houve outro período em que tive a oportunidade de conviver com o Sr. Presidente e com o Executivo liderado pelo Sr. Engenheiro Afonso Jorge. Foi um período curto, por opção do Engenheiro Afonso Jorge, não me cabe fazer comentários, foi um período curto, por opção do próprio, e o Engenheiro Afonso Jorge, pelo seu reconhecimento técnico, pela sua cordialidade, pela sua forma de ser, naturalmente também tenho que, como ele disse, fiz os projetos, deixei os projetos, tenho a minha missão cumprida. Quero também deixar-lhe aqui uma palavra de apreço, porque deu a cara, foi a votos, foi eleito, interrompeu o seu mandato, é um ato legítimo, mas também queria-lhe fazer aqui esta menção. Sucedeu-lhe a Vanessa Fernandes. Era jovem, muito jovem ainda, assumiu uma grande responsabilidade sendo uma jovem, se calhar na altura uma jovem com a idade dela, e permitem, uma bonita jovem, tinha, e que não deixou de ser uma bonita jovem ainda, e agora mãe, na altura, se a Teresa tinha N coisas para fazer, fruto da idade que tinha, mas assumiu a responsabilidade. E foi um grande desafio para uma jovem que agarrou a responsabilidade de ficar à frente. À frente da Junta de Freguesia, no período pós-incêndios. E foi um grande desafio. Creio que o António Antunes também esteve nesse executivo. Foram tempos de angústia, foram tempos de dificuldade, foram tempos de desafio, foram tempos em que todas as pessoas viveram entre o medo, a angústia e a ansiedade de resolver problemas. Também aqui lhe quero deixar uma palavra pública de reconhecimento. Nos momentos difíceis, coube a uma jovem e à sua equipa lidar, talvez, com a maior catástrofe que assolou o Conselho de Oliveira do Hospital, que foram os incêndios de 2017, de 15 de outubro de 2017. E depois tudo o que sucedeu a seguir foi, depois do incêndio, recuperar as pessoas, cuidar das pessoas, recuperar o território, recuperar a paisagem, as habitações, as empresas, a atividade agrícola. Foi um tempo de correria e foi um tempo de grande ansiedade. Mais uma vez, o meu bem-aja a todos aqueles que a comunidade também se uniu à volta das juntas de freguesia, e as juntas de freguesia e a comunidade à volta da Câmara Municipal, para fazermos face a esse grande momento de ruptura, de calamidade, que não há memória que tenha havido um momento tão dramático no Conselho de Oliveira do Hospital. Depois veio o período do Presidente eleito, o Sr. Enfermeiro José Carlos Martins, que também aqui quero também enaltecer o seu papel. Também teve um período difícil, o período do Covid, o período em que, como os disse, ainda apanhou o período pós-incêndios, exatamente, e o período do Covid, da pandemia, também tempos de exigência, foram tempos. Se nós pensarmos, foram tempos difíceis. Foram os incêndios. Logo 15 dias após as eleições autárquicas, estavam uns executivos a sair e a preparar a saída, e outros a preparar a chegada, e de repente o Conselho ardeu todo, e felizmente nos unimos todos para fazer o melhor que pudemos para recuperar, primeiro recuperar as pessoas e depois dar dignidade à vida, e recuperar sucessivamente em cada fase, em cada dimensão, a vida concilia. E depois, passado em março de 2021, se não, 2020, não, em março de 2020, 3 anos depois, aparece-nos aquela pandemia, que há 100 anos não víamos nada de semelhante. Pois, são as consequências dos incêndios de 2017, depois houve todo o problema que decorreu dos incêndios, com os deslizamentos de terras, mas isso foram todas as consequências, estava só marcado nos momentos-chave. E particularmente avô, todo Val do Alva, foi fortemente fustigado por esses deslizamentos de terras, por essas inundações, pela destruição de bens, pelo arrastamento de terras, etc, etc, etc. Mas deixar essa nota também, a pandemia foi um momento difícil, nenhum de nós estava preparado, ninguém sabia como é que lidar com uma pandemia. Nós ouvíamos histórias de uma pandemia que houve há 100 anos atrás, a gripe espanhola, e tínhamos relatos vagos, ninguém tinha nada de palpável que pudesse comparar, e de repente vimos as nossas vidas mudar. E não sei se até hoje as nossas vidas voltaram, tenho dúvidas até, que as nossas vidas tenham voltado à normalidade anterior à pandemia. Algo mudou em todos nós desde a pandemia. E tivemos que fazer face aos confinamentos, às restrições de circulação, às necessidades de acolhermos as pessoas que estavam mais isoladas, de proporcionarmos alimentação, de darmos apoio às pessoas que estavam confinadas e infectadas, de irmos à casa das pessoas, enfim, de socorrermos, de cuidarmos e protegermos, de vermos as IPSS onde estavam os nossos mais idosos estavam alojados, dar apoio às IPSS, às pessoas que estavam em centro de dia e tiveram que ser remetidas para casa, às pessoas que estavam em apoio domiciliário e teve que se reforçar o apoio. De facto, este foi um grande desafio onde também as juntas de freguesia estiveram sempre na linha da frente, mais um motivo desta bonita homenagem que o Manuel Pimentel e o seu executivo aqui fazem aos presidentes de junta. E depois o Manuel Pimentel, também, dar-te uma palavra, estás no teu primeiro mandato, dizer que tens sido um autarca empenhadíssimo com a tua equipa, onde tens sido, tens uma equipa com a Diana e com o António. Não, tá, com a Bia. Desculpa, desculpa, Beatriz. Chama-me sempre Diana. Chama-te sempre Diana, porque tens cara de Diana, pronto. É, pronto, olha, sabes, são falhas. A Beatriz Antunes, o António, mas também o Sr. Carlos Rodrigues, que sendo membro da Assembleia de Freguesia, é um homem de trabalho, sempre no terreno, sempre vimos a envolvê-lo no terreno, dedicado, e deixar esta palavra de apreço público a um homem sereno, que é o Manuel Pimentel, o Sr. Presidente da Junta de Avô, um homem sereno, um homem de equipa e um homem que tem a grande virtude de, em cada questão, seja uma pequena questão, seja uma grande obra, um grande anseio ou um grande projeto para a Vila de Avô, tem esta capacidade fantástica de, a sua cordialidade, estabelecer pontes com a Câmara Municipal, procurar ajuda junto das entidades, mas ainda assim com autonomia e com a sua equipa, tem o arrojo de levar aquilo a que se propôs adiante e concretizar essas mesmas intervenções. Temos tido umas boas relações de cooperação, devo dizê-lo. Isso também se deve a uma clara opção a que o município tem de reforçar os meios financeiros e dar autonomia às juntas de freguesia. Recordo, são documentos públicos aprovados na Assembleia Municipal, portanto, não há qualquer reserva. O município alocou às juntas de freguesia 830 mil euros para protocolos, para despesas de capital, portanto, para investimentos. Houve um reforço de 30% nas despesas de capital para as juntas de freguesia. Queremos dar autonomia às juntas de freguesia para que tenham capacidade de decisão e poderem, portanto, cumprir com os seus objetivos. Não me quero alongar mais, porque depois corro o risco, depois o Dr. Gonçalves me devolver o piropo. Não deixam falar. Não pensava. Mas, mais uma vez, dizer aqui em nome da Câmara Municipal, que muito bem esteve o Executivo, muito bem esteve o Sr. Presidente, muito bem esteve a comunidade de Avô, quando enaltece e revela, desoculta um conjunto de figuras que serviram a sua comunidade com entrega, com sentido de serviço público, demonstrando, eu acho que para se governar bem tem que se amar a terra que se serve, tem que se ter disponibilidade para estar permanentemente. A vida de autarca não é uma vida fácil, é uma vida de dedicação, 7 dias por semana, e não tenho dúvidas que tem que estar sempre com o telefone ou neste caso o telemóvel ligado. Se tiramos uns dias de férias, e desculpem-me o tom coloquial com que eu digo, se tiramos uns dias de férias, não podemos sucumbir à ideia confortável de desligar o telefone. Que é aquilo que às vezes me dizem, então desligo o telefone. Não, um autarca não pode desligar o telefone. Não pode desligar o telefone nem pode desligar o telemóvel. Tem que estar 7 dias por semana ao serviço da comunidade, e tem que estar 24 horas com o telemóvel ligado. Por mais ideias ou cabelos brancos que isso possa dar, porque de outra forma não percebemos, nem sabemos que às 2:30 da manhã o concelho está a arder e é preciso fazer um conjunto de demarches e tomar um conjunto de decisões para meter rápido e em prontidão os meios no terreno para responder às necessidades. E tão boa é a relação entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, os bombeiros, a GNR e todos os organismos da Proteção Civil, por exemplo, para responder em situações de calamidade. Seja no verão, quando há risco de incêndio ou incêndio efetivo, seja no inverno, quando há deslizamentos de terras, inundações, desprendimentos de terras, aluimento de terras, cheias. E às vezes ficamos cheios das cheias e fartos, porque de facto todos os anos nos fustigam e todos os anos nos criam problemas e todos os anos nos consomem recursos. Mas para tudo isto há sempre uma linha da frente. Há sempre um homem em cada, ou uma mulher e uma equipa em cada freguesia disponíveis para ajudar, disponíveis para ir, disponíveis para se informar, disponíveis para cuidar, disponíveis para proteger e disponíveis para fazer. E, acima de tudo, resolver. E tenho que agradecer toda esta disponibilidade. Parabéns à Junta de Freguesia, parabéns aos avoenses por darem tão bonito exemplo, homenageando publicamente e deixando em registro, para registro futuro, aqueles que também serviram a Vila de Avô, a comunidade de Avô e os cidadãos de Avô. Tão bem esteve o Dr. Rodrigues Gonçalves quando disse que temos que andar para trás, isto é, recuarmos mais no tempo, para identificarmos outras personalidades, outros homens que serviram a Vila de Avô. Aplaudo-vos a iniciativa, agradeço-vos o convite em nome da Câmara Municipal, bem-ajam, foi uma honra para mim estar aqui. Viva Avô, viva os avoenses e viva aqueles homens todos e todos os outros que estiveram por trás daqueles homens e que os apoiaram a dar o seu melhor, a servir o próximo, a servir a comunidade. Isto sim, e desta forma, vale a pena e dá gosto estar na vida pública e na vida política. Bem-ajam, obrigado a todos.